Do que adianta ir embora querendo ficar? Do que adianta me evitar querendo me beijar? Pra que dizer a todos que tá nem aí pra mim? Se todos os seus pensamentos procuram por mim? Do que adianta não atender querendo me ligar? De que adianta se esconder querendo me achar? Porque fica perdendo tempo se eu tô bem aqui? Desperdiçando um sentimento tão à toa assim. Se vai continuar com esse seu jogo é uma pena, porque eu tô afim de resolver esse dilema. Eu não escondo, eu assumo, eu gosto de você. Esquece esse orgulho e deixa o amor acontecer. Ah, e se você disser que sim, amor sem fim, vai ser de verdade, só nós dois. Mas deixa esse orgulho pra depois. Ah, e se você disser que sim, eu vou te fazer muito feliz. Escreve aí pra você não esquecer. Quando se lembrar, lembre que eu amo você. Seu jogo é uma pena, porque eu tô afim de resolver esse dilema. Eu não escondo, eu assumo, eu gosto de você. Esquece esse orgulho e deixa o amor acontecer. Fazer muito feliz, escreve aí pra você não esquecer. Quando se lembrar, lembre que eu amo você. Ah.